Eu tô de boa e vou seguindo em frente. Quebrar corrente negativa, despachando da firma quem não tá disposto e pronto. Eu tô pouco me fudendo pro que vão pensar. Eu não tô nessa porra pra apagar simpatia. Acho que talvez isso complique minhas aspirações, mas deixa claro quais os meus princípios. Entendo porque também tô correndo, mas não tem jeito. Se não for do meu jeito, nem fudendo vai. Eu sou sagaz e confio na minha percepção do mundo pra evitar decepção pros vagabundo. Pensar confunde, eu sou confuso. Sei que querer muito é perigoso, mas sem perigo é deprimente. Pensamentos brotam na minha cabeça, direto eu boto meu futuro em xeque. Arrisco sabendo que o risco de vencer existe. A vida é jogo e quem vive pra não perder, não vive, perde o tempo. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu faço a coisa certa. Eu faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu faço a coisa certa. Eu faço a coisa certa. Nas ruas quentes eu sigo ainda lá, trampando pra conquistar e ter na estante vários filhos plantes. Se vacilar eu tô fudido, saca? Sem opção pra mim é ir adiante ou marca. Eu não vim pra ser fraco, eu vim ser franco, fazer o que é certo, sem tempo pra ficar me lamentando. A condição é simples, resiste ou corre, desiste ou morre, persiste ou admite que não pode abandonar a mentalidade mesquinha. Valeu, muito obrigado, mas tô bem melhor na esquina. Cada passo a intenção fortifique, não tem tempo de pensar na falha sendo outro e play no jogo desse. Sei que tem horas que nem back acalma, mas eu paro tudo, fecho os olhos e penso que vai passar. Fumaça ameniza, é meu remédio. Tem quem procura alívio lambendo cartão de crédito. Eu não.